comovido. Perde as palavras que juntara para ti. Cantar-te sem apenas isso faz sentido. Menino de ouro, vem sentar-te aqui. Menino de ouro, vem sentar-te aqui. Por todo o ano é tempo de cantar janeiras. Mulher da erva, ainda agora a vi passar. Por mar profundo, terra e todas as fronteiras. Venham mais sim. Solta o frango.